Panorama Agrícola para 20 de dezembro de 2013, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira de lua cheia e este é o Panorama Agrícola de 20 de dezembro de 2013. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: cada um a seu modo. Na dica do programa, diferentes e iguais. E hoje, sexta-feira, tem boletim do SC Rural, Educação Ambiental e Juventude Rural no Alto Vale do Itajaí. Fique ligado. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Dica do dia. Quer saber a diferença entre jumento, jegue, asno, burro e mula? O site da revista Globo Rural explica. Jumento, jegue e asno são sinônimos para o mesmo animal, chamado de forma diferente de acordo com a região. Quando um jumento cruza com uma égua, a fêmea do cavalo, o resultado pode ser um burro ou uma mula. O burro é o macho e a mula a fêmea. Tanto o burro como a mula não podem ter filhos, mas são animais muito resistentes e mais dóceis que os cavalos. É hora das notícias. Recursos para a pesquisa da EPAGRE. A EPAGRE aprovou mais um projeto de apoio à pesquisa, agora junto à FINEP, visando a melhoria da infraestrutura. O projeto chama-se Pesquisa, Inovação e Sustentabilidade das Cadeias Produtivas do Arroz, do Feijão e do Milho em Santa Catarina e é coordenado pela Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí. Esse projeto tem por objetivo promover a recuperação, a ampliação e a modernização da infraestrutura associada à aquisição de equipamentos para reforçar a capacidade de execução da pesquisa agropecuária e do desenvolvimento tecnológico do programa Grãos da EPAGRE em Santa Catarina. A Associação dos Produtores de Uva e do Vinho Goethe comemorou o lançamento do selo de indicação de procedência e a chegada ao mercado das primeiras garrafas do vinho com o selo. O território dos Vales da Uva Goethe constitui-se na primeira indicação geográfica IG de Santa Catarina. E a partir de agora, os vinhos produzidos terão em suas garrafas um selo indicando a procedência do produto. O selo vai se traduzir em produtos com maior agregação de valor e renda para o meio rural. 6 vinícolas receberam selos para a comercialização dos produtos: Trevisol, Quarazemin, Casa del Nono, Mazon, Felipe e Denoni. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, você fica com informações sobre educação ambiental no Alto Vale do Itajaí, a partir da extensionista Leonir Claudino Lansnaster, que ajudou na organização da escola do Centro de Educação Básica Egnolf Bell, um dos premiados pelo prêmio EPAGRE Escola Ecologia. No município de Trombudo Central, que é da UGT5, a qual eu represento, a EPAGRE teve uma participação de assessoria na escola e de trabalho direto, principalmente nas oficinas com cores da terra, no trabalho com cores da terra. A escola desenvolveu um trabalho pedagógico, fazendo a parte de trabalhar o processo educativo sobre o solo, né, a questão, primeira identificação dos solos, e depois, através da aula de artes e também através da aula de informática, foi se trabalhando a tinta a partir do barro. Então, as crianças desenvolveram atividades em papel, no muro da escola, foi pintado o muro da escola, inclusive com uma do Romero Brito, foi feita uma obra do Romero Brito no muro para caracterizar a questão artística e cultural, né? E também desenvolveram em vasos, fizeram pintura em cerâmica E é todo um trabalho pedagógico daí também que envolve as outras disciplinas, né? Envolve ciências, envolve informática, envolve artes. Nesse trabalho teu na região de gestão social do ambiente, quais são as principais demandas na tua avaliação? Assim, a região de Rio do Sul, ela é uma região assim, que sempre foi bastante forte o trabalho de educação ambiental na região. A gente, assim, desde 86, a gente foi intensificando o trabalho de educação ambiental no estado e na UGT5 também. Nós temos um foco bastante forte hoje na questão dos resíduos, no trabalho de conscientização, não só da questão de você dar destino correto para a embalagem, mas também na importância de você reduzir o consumo, de ter atitudes que te levem a consumir menos e também de produzir menos lixo. Porque às vezes a gente acha que a solução é a reciclagem. Na verdade, a reciclagem é uma das alternativas que se tem para estar melhorando a questão resíduos sólidos no Brasil. Mas a principal é a mudança de atitude nossa em relação ao o que eu estou consumindo, como estou consumindo e que tipo de resíduo eu estou produzindo. É um exemplo de como a gente pode produzir menos lixo. A questão da produção de menos lixo, sim, são vários exemplos, mas, por exemplo, na questão da casa, vamos pegar a questão da casa. Toda sobra de casca, de erva, de borra de café, ao invés de eu estar colocando para coleta seletiva, eu posso estar transformando isso em composto e utilizando na horta ou num canteiro de flores, alguma coisa assim. Quando eu compro um presente, a gente dá muito esse exemplo do presente. Nós vamos na loja, compramos uma roupa, um calçado, e se for fazer análise, o que tudo que tem nesse pacote presente? Pegar uma camisa. Geralmente a camisa ela já vem com 2, 3 etiquetas, que depois que eu levo para casa eu retiro. Daí vem mais um pacote, no pacote vem mais um laço. Daí às vezes ainda vem mais uma etiquetazinha de felicidade, de parabéns. Então são vários... Os alfinetes que a gente vai, traz para dentro de casa e depois descarta. Então uma papelão. Uma atitude bastante saudável seria a questão das sacolas retornáveis. Então, ao invés de cada vez que eu vou no supermercado e eu trazer 5, 6 sacolinhas de plástico, eu estar levando a sacola retornável, sacola de pano, de lona ou aquela que eu tiver disponível. Também é um outro bom exemplo. Leoni Claudino Lansnaster, que é extensionista na região de Rio do Sul. Além desse trabalho de educação ambiental rural, que tem o apoio do SC Rural, Programa de Estado, também o SC Rural apoia ações com jovens rurais. Em 2013, quantos jovens rurais se formaram na região de Rio do Sul no curso de capacitação em gestão e liderança? Na região de Rio do Sul, nós formamos 24 jovens, oriundos de 3 municípios, Santa Terezinha, Salete e Rio do Campo. Todos os jovens, ao final do curso, elaboraram um projeto de vida, nós chamamos de projeto de vida, que é o projeto que eles vão aplicar na propriedade deles. Então, esses 24 jovens saíram do curso com um projeto para aplicar. E, assim, próximo curso, que deve iniciar em fevereiro, março do ano que vem, com jovens de Presidente Getúlio, Vitimarsum e Lontras, que vão estar formando esse novo grupo. Então, repetindo, em fevereiro de 2014, a turma que inicia esse curso de jovens rurais é da onde? É de Vitimarsum, Presidente Getúlio e Lontras. Qual a principal atividade agrícola nesses três municípios? Três municípios, Vitimarsum e Presidente Getúlio é leite e Lontras tem uma, assim, bastante a parte de horticultura e olericultura. Nesses que se formaram aí, quais são os projetos de vida que os alunos elaboraram? Assim, nós tivemos alguns projetos voltados para a pecuária leiteira, nós tivemos um projeto voltado para a produção de móveis rústicos, de piscicultura, de criação de ovinos, uma de cabrito, de carne de cabrito para comercializar. Nós tivemos um de cachaçaria, de agroindústria, de olericultura, assim foi bem diversificado os focos que eles escolheram. Em 2014, essa turma de fevereiro são quantos alunos? Nós temos 28 inscritos até o momento, mas a proposta é nós fecharmos o grupo com 30. A intenção desse grupo é iniciar em fevereiro e concluir em setembro, outubro de 2014. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola informações sobre jovens rurais e também sobre o Prêmio Epagri Escola Ecologia da região do Alto Vale do Itajaí com a extensionista da Epagri, Leonir Claudino Lansnaster.